está na linha comigo agora neste momento, secretário municipal de Esporte e Lazer aqui de Foz do Iguaçu, secretário Anderson Andrade. Bom dia, Anderson. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Tudo ótimo. O que temos de novidades a respeito do programa Vida Saudável aqui para Foz do Iguaçu? Então, Guilherme, nós cadastramos esse programa no governo federal, né, no Ministério do Esporte, para que a gente fosse contemplado, né? E graças a Deus, conseguimos ser contemplados aí com o programa Vida Saudável para Foz do Iguaçu e com a nota mais alta do Paraná, né, que foi aprovada, 95,5. Então, na verdade, que nós ficamos muito felizes, né? Esse programa Vida Saudável vai ser implantado no centro do idoso, no CCI, próximo à Praça da Bíblia, e vai contemplar aí a todos os idosos, né, a partir de 60 anos, não só na questão das atividades esportivas, exercícios físicos, mas também questão de lazer, cultura, né? Graças a Deus nós conseguimos captar mais um projeto aí para a população. E o que o prefeito Renir tem pedido bastante, né? A questão de a gente contemplar aí desde a primeira idade até a melhor idade. Então nós estamos fazendo um trabalho visando isso também. E era isso que eu ia perguntar justamente a respeito do público-alvo desta ação que está nesta faixa hoje chamada de melhor idade. São ações que incluem não apenas a parte física, mas também trabalhos aí com relação à parte mental, enfim, deixar todas as partes do corpo e da mente movimentadas com as ações deste programa? Na verdade a gente sabe, né, a importância de um programa como esse, principalmente nessa questão da melhor idade, né? Vejo muitas pessoas sempre batendo muito na tecla, na questão da hospital, saúde, enfim. Mas a gente tem que ter a prevenção, né? Eu não tenho dúvida que um programa como esse, estimulando a atividade física, social, a questão da cultura, do lazer, nós vamos ter uma economia muito grande na questão da saúde pública. Porque os idosos vão estar envolvidos diretamente na questão da convivência social, na formação de lideranças, socialização, enfim. Então, é um programa que vai atingir aí aos idosos a partir de 60 anos, incluindo também aqueles que têm algum tipo de deficiência e contribuindo aí para que a gente possa ter uma qualidade de vida ainda melhor nessa situação da melhor idade. Este programa ele será instalado ali no Centro de Convivência do Idoso, ao lado da Praça da Bíblia. Já uma previsão de data, inclusive para quem está nos ouvindo agora, já se interessou pelo programa, já uma previsão de como fazer parte dessas atividades? Então, inicialmente nós vamos atender 200 pessoas, né? Isso é o que nós conseguimos captar do governo federal. E nós provavelmente já estaremos implantando já no mês de março, né? Só estamos esperando agora, já fizemos todo o cadastro e com todas as informações do Ministério do Esporte. Então, a partir do mês de março, aí já devemos estar implantando o programa Vida Saudável lá no Centro do Idoso, na Praça da Bíblia. E nós trouxemos agora há pouco aqui na CBN a informação a respeito da pista de caminhada ali da Avenida Paraná, que está passando por alguns trabalhos, e de um projeto para que se crie um anel em torno de toda a área do batalhão, para que se crie realmente um circuito para que as pessoas possam fazer exercícios aqui em Foz do Iguaçu. Em que pé que está este projeto, Anderson? Olha, a questão da Avenida Paraná, da República Argentina até a Avenida Venezuela, nós já estamos finalizando o projeto de revitalização total daquela área, né? Com a pista de emborrachada, a ciclovia, a reforma das duas quadras esportivas que ali existem, dos quiosques, das academias, dos bancos também, que foram trocados por bancos de madeira tratada, né? Enfim, e aí, a pedido também do prefeito Rino Pereira, numa conversa que ele teve com o comandante do Exército, já será feita também a revitalização daquela calçada na frente do Exército e também naquele anel onde está o batalhão, onde será instalada essa ciclovia em torno do anel também e a pista de caminhada, que a gente sabe que é uma procura muito grande, que existe ali há muitos anos, e já há muitos anos merece uma revitalização total daquela área. Então a gente já está finalizando o projeto para pôr já para licitação e está começando as obras. Anderson, expectativa também com relação à Copa Cataratas, que começa amanhã aqui em Foz? A expectativa é a melhor possível, né? Nós vamos ter aí 6 equipes importantes da Liga Nacional, a Seleção Paraguaia e o Foz Cataratas. Para você ter uma ideia do nível técnico dessa competição, pela convocação da Seleção Brasileira agora para o Sul-Americano, dos 12 jogadores convocados, 8 jogadores vão estar atuando na Copa Cataratas de Futsal. Então, já começaram a chegar as equipes, a equipe do Joinville, inclusive, vai treinar hoje, já a partir das 10h30, no Colégio Quatro Senador. A Seleção Paraguaia já treina hoje às 18 horas também, e a equipe do Concórdia já se encontra na nossa cidade. Então, convocando o público aí, sempre visando a questão da retomada, né, do público no ginásio Costa Cavalcante, voltando a ser aquele ginásio lotado, numa competição tão importante, sabendo que agora vamos ter uma equipe só na nossa cidade e sempre ressaltando que, a pedido também do nosso prefeito Reni Pereira, não será cobrado ingresso e sim 1 quilo de alimento para que a gente possa ajudar na questão social também da nossa cidade. Esta Copa Cataratas vai marcar a despedida do Marcelinho das quadras, ele que atuará inclusive pelo Foz Cataratas Futsal e nos concedeu uma entrevista aqui na última sexta-feira. Você, olhando de fora, também não tem vontade de estar ali na quadra, Anderson? A vontade é constante, né? Eu te falo que eu vou morrer com vontade de jogar, mas tudo tem seu momento, tudo tem o seu tempo, né? Meu momento como atleta, meu tempo como atleta já passou. Eu sinto muita saudade, sinto muita vontade de jogar, mas já meu ciclo como atleta acabou. E o Marcelinho, nós temos uma gratidão muito grande por ele, um atleta excelente, uma pessoa maravilhosa, teve a sua história também dentro do futsal, não só nacional como internacional. Então nada mais justo do que a gente poder prestar uma grande homenagem, um grande torneio, onde ele começou a jogar, onde ele vai encerrar jogando. Mas te confesso também que dentro de mim a minha esperança é que o Marcelinho faça um grande torneio, que não desiste, não se aposente, né? Que ele possa dar continuidade. Mas ele está com esse pensamento aí também de parar de jogar, mas quem sabe, né? Fazendo um grande torneio, se sentindo bem, ele não possa jogar mais uma temporada aí e contribuir e agregar de uma forma brilhante, como sempre fez na sua carreira. Anderson Andrade, secretário municipal de Esporte e Lazer aqui em Foz do Iguaçu, muito obrigado por essa participação aqui nas ondas da CBN. Eu que agradeço a você, Guilherme, e a todos os ouvintes da CBN. Um grande abraço.